Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Outros Caminhos. Boa tarde, tanto para todos aqueles que estão sintonizados no canal 1, tanto para todos aqueles que também estão, sintonizados na Serra Mara Rádio, e tudo isto porque o programa Outros Caminhos vai para o ar às sextas-feiras, às 14h, no canal 1, e aos sábados, às 19h, na Serra Mara Rádio. Ora, o Canal 1 pode aceder em canal1.radioantenaweb.info com ou sem www. A Serra Mar Web Rádio está acessível através do endereço www.serramar.org. Pois é, a edição de hoje vai ser muito especial. Vai ser, aliás, das edições mais especiais que eu já fiz em toda a minha vida. Tenho, de facto, o prazer de trazer aqui aos nossos ouvintes música muito rara. Vão ser cerca de 3 horas de música do género indie. É verdade, e digo do género indie ou dos géneros indie, para ser mais correto até, mas atenção, porque são músicas que aqui em Portugal, aliás, aqui em Portugal não há praticamente nenhuma que se ouça. Algumas delas até entraram em contagens oficiais da Antena Best, mas por acaso dessas que vamos aqui ouvir, acho que só uma é que entrou, que foi precisamente até a música que abriu esta edição, a música da Sam Humphries, Like a House Needs a Door. É a música que ouvimos desde o ano de 2013, curiosamente. É um tema novo. E muitas das músicas que nós vamos aqui ouvir são precisamente de 2013. Mas é por 2012 que vamos começar. Vamos trazer aqui algumas das míticas bandas dos últimos anos, como os Alt-J, por exemplo, que nos trazem Tarot. É uma música... Enfim, aliás, todas estas músicas são sinais para o rock. E esta dos Alt-J é já um exemplo. Depois os Dinosaur Jr., não é? Uma banda mítica. Eu creio que eles já não existem. Agora não tenho certeza. De todas as formas, uma banda mítica no mundo da música mais para o rock e o indie rock. Eles vão trazer um tema de 2001... Intitulado Take a Run at the Sun. E ainda vamos também ouvir nesta edição outro tema de 2011, no caso de um nome que até teve mais ascensão em 2012. Agora fugiu-me o nome do tema que o fez até chegar a vários tops, mas aqui também vamos aqui ouvir, chama-se Further Away. E por fim vamos chegar com um tema dos Foster the People, que andam por aí com um novo single, mas também vamos também ouvir, é de 2011. Love, é como se chama, simplesmente esta melodia dos Foster the People, que tiveram Don't Stop the Colors of the Wall, e que foi um dos maiores sucessos também do projeto, que anda por aí ainda, à carta. Já agora o novo single saiu esta semana e já chegou aqui. Chama-se, aliás, não é um novo single, é um novo disco que tem vários temas ao vivo e que, enfim, pronto, é um disco que vale a pena ouvir. Tem aqui alguns sucessos, alguns sucessos do grupo, como por exemplo Live on the Nickel, por exemplo, ou Miss You. Enfim, bom, não vou estar aqui a divagar muito sobre o disco. Vamos deixar então este Love, a música de 2011 dos Foster the People, recordando que antes vamos ter também de 2011 Further Away, de Ben Howard, também os Dinosaur J.R. Jr. com Take a Run at the Sun, de 2001, e Tarot, de 2012, dos Alt-J. Sejam bem-vindos então a esta edição do nosso Outros Caminhos. A viagem começa agora. China got budget. jump street, 2 feet creep of the road. Two foretold to record me, alarms and war. They advance as does his chance. Every night you cry. Take a run at the sun when you think of the one. Brings a cloud to your eye. He told me what goes around comes around again. The faces you see on the way up are those on the way back down, my friend. But you've been climbing shoulders around you, trying to reach the big blue sky. All above you is just a blackness, darling. Everything below you dies. Everything below. Cá estamos depois destes 4 temas. E que temas? O último dos Foster the People, Love, música de 2011, é verdade. Pois é, agora vamos seguindo nesta emissão de Outros Caminhos, porque a viagem faz precisamente por outros caminhos, neste caso de género. São músicas que são diferentes daquilo que estamos habituados a ouvir, mas que fazem parte de um género que ganha, ou que vai ganhando cada vez mais adeptos. E isto do indie, tem muito que se lhe diga, porque há nomes que, enfim, têm tendências mais vincadas no rock ou no pop e que são conhecidos por esses mesmos géneros. O indie, durante muitos anos, foi posto um bocadinho de parte. Vamos lá ver, o rock, por exemplo, é pronto, aqui os My Chemical Romance, enfim, já é mais discutível. Rock, indie, rock, pronto, eles são dos dois géneros. Mas há nomes, como por exemplo os Placebo, que também vamos aqui ouvi-los, que são mais precisamente do género indie, ou de um género indie. Eles que são associados muito às músicas rock, e nós aqui vamos conferir alguma, ou vamos conferir aqui uma, mas é que fez mais sucesso, mas é uma das que fez mais sucesso, mas enfim, eles têm, enfim, ambas as vertentes, vamos chamar assim. Vamos chegar com os My Chemical Romance, primeiro, com o tema de 2006. A música chama-se Famous Last Words. E depois então o tema de Special, dos Placebo, do ano de 2000. Depois vamos chegar com um grupo que tem tido uma expansão curiosa, tem colhido adeptos, enfim, ouvintes, fãs, o que quero chamar. Nos últimos anos, sobretudo, nos últimos 2 anos, 3, os The Maccabees vão-nos trazer um tema de 2007, e eu escolhi este tema porque é Um exemplo de longevidade. Nós conhecemos estes nomes, os My Chemical Romance, enfim, conhecemos os Placebo, e mais alguns, mas por regra, enfim, ficamos muito elitizados. Eu chamaria assim, elitizados quanto aos grupos que já existem há bastante tempo. E os da minha cabeça são exemplos disso. A música chama-se Precious Time e é de 2007, como já disse, e é um exemplo de longevidade. O grupo já está no ativo. Eu não sei exatamente há que tempo, mas há quantos anos é que estão no ativo, mas já estão lá há bastante tempo. 5 anos parece-me um número aceitável, embora há mais tempo no caso, mas 5 anos já começam a criar alguma maturidade em termos musicais, os projetos que se aguentam, porque também estamos numa fase de grande expansão do género indie, que vai então colhendo muito adeptos, por consequência muitas bandas, e por consequência muitas delas chegam pelo caminho, não é? Não há lugar para todos. Por muito grandes que sejam os Estados Unidos, não há lugar para todos. Nem todos fazem um bom trabalho, também é ter isso em conta. Os Cold War Kids são exemplo também de longevidade, mas enfim, aqui o tema é de 2013, chama-se Tuxedos, ou Tuxedos. É uma música então, também ela, com uma raiz um bocadinho noturna, vou chamar-lhe assim. Mais pesada também, mas faz lembrar até um bocadinho em termos gerais algumas músicas de um outro que vamos aqui ver nesta sequência, os Placebo, mas pronto, de facto assim, são géneros portanto, tudo diferentes, são bandas diferentes, com ideologias diferentes, mas têm, eu não sei se eles têm os Placebo como influência, mas a verdade é que tem alguns traços também em algumas músicas de Placebo. Bom, esta música é de 2013, como disse, e eu disse que era um bocadinho que digamos que os Cold War Kids também eram um exemplo de longevidade. Pois é, eles já existem desde 2004. Enfim, mais um grupo nascido na Califórnia, como muitos, não é? Há um grande movimento de bandas e de artistas solo deste género. Sempre houve na Califórnia e em alguns outros estados dos Estados Unidos sempre houve. Mas pronto, e, portanto, os Cold War Kids são mais um dos exemplos que realmente reportam a esta tal longevidade que eu aqui falei. No caso, têm 9 anos que tem então os Cold War Kids. Esta é de 2013, chama-se Tuxedos. Vamos ouvi-la. É a próxima, aliás, a próxima sequência então do nosso Outros Caminhos, recordando só 5 dos nomes: My Chemical Romance, Famous Last Words, de 2006, Placebo com The Special, de 2000, os The Maccabees com o tema Precious Time, de 2007, e Cold War Kids e este Tuxedos de 2013. Vamos à música. No, I know that I can make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... No, I know there's nothing I can say to change that part. To change that part. To change. Cast a shadow, but can I? weak, awake and unafraid, asleep or dead. Cause I see you lying next to me with words I thought I'd never speak. Awake and unafraid. Bye. நானும் Pound for pound and cheek to cheek Cheek paler than the lamplight Tame it down to life The box will play super scale electrics Let's make time work for us. Let's make time work. Let's make time work for us. Let's make time work. About it, let's take our precious time about it. Let's take our precious time about it. And we'll need courage in these times. Cause time can mean so much. Are you still mine? I think about eyes that watch you. I think about changes I've made. I think about all this fancy food going down the drain. I spend a lot of time by myself, imagine the great speeches I make. rather be a stranger at a wedding. His tuxedo don't discriminate. A perfect disguise, so be cool and fill up your estamos depois desta música, Tuxedos dos Cold War Kids, a banda californiana que já existe então desde 2004. Os da Maccabees confesso que não sei, mas agora deixa-me só fazer aqui uma correção, porque eu disse há pouco que as músicas, enfim, que voluntariamente ou involuntariamente mais parecia que os Cold War Kids ou War Kids se tinham inspirado nos Placebo. Bom, a verdade é que isso até aconteceu mais com os da Maccabees. Não com os de Cold War Kids. Sim, quando me referia à saturnidade, vou chamar assim, das músicas dos Cold War Kids, de facto estava a ser correto. Mas não com as influências diretas ou indiretas, consequentes ou inconsequentes, voluntárias e involuntárias aos Placebo. Não, isso aí não. Isso aí é mesmo referente aos... até mais referente então aos... The Maccabees. Pois é, já agora me falei de Maccabees. Ficamos com esse Precious Time de 2007. E essa, dos Cold War Kids, era de 2013. Vamos agora para o primeiro intervalo, mas antes quero deixar-vos quatro nomes de referência. Eu acho que devemos tê-los em conta. Vamos ficar para já com os Gentlemen's All. E este Makes Me Feel Alive, música de 2013. Tal como é a dos Bastia, música chama-se Icarus. E os Bastia têm ganho, de facto, um número de adeptos impressionante nos últimos anos. Eles até que... enfim, têm uma vertente mais comercial, por um lado, e, por outro, uma vertente mais indie rock. E este é, então, os Bastia com esta... rock e não rock, sabem? Enfim, uma vertente mais comercial e uma mais não comercial. E essa música que nós vamos aqui ouvir, chamada Icarus, é um exemplo disso mesmo. Uma vertente menos comercial do projeto Bastia. A música também faz parte deste álbum de 2013. Vamos agora ficar com uma voz que eu acho que devemos também ter em conta. Laura Marling. A música chama-se Where Can I Go? E é também de 2013. Esta senhora faz lembrar muito a portuguesa Sky Ferreira, ou a luz americana Sky Ferreira. Em termos musicais, mais o princípio, não é? Aquela guitarra que entra no princípio da música. Mas aquilo que me chama mais a atenção até mesmo a qualidade interpretativa da cantora. Ela é uma referência no mundo da música anglo-saxónica, na vertente mais indie, indie, não é bem indie ballad, mas como poderia chamar, enfim. Pronto, é uma música mais calma, enfim, tem esta vertente mais tranquilizante, vou chamar assim. Ela, como disse, enfim, faz melhorar a Sky Ferreira, que já pensou que há algumas edições atrás de outros caminhos. Vamos ficar com Where Can I Go? Prestem atenção a esta voz fantástica de Laura Marling. E depois uma homenagem aos Arcade Fire. O tema de 2010, chamado We Used to Wait. Esta música faz parte do álbum que antecedeu aos incêndios de Londres. Na altura, em 2011, o vocalista disse que era irónico, mas que para recuperarem a sua discografia tiveram que ir à internet buscá-la. Tudo porque os Arcade Fire foram das bandas mais conhecidas que sofreram com os incêndios em 2011. Protestos que correram muito mal para alguns artistas e várias editoras que estavam naqueles edifícios da Sony. Acho que era a Sony, não é? Acho que era a Sony. E portanto, basicamente, aquilo pegou fogo e destruiu, de facto, muitos arquivos musicais. De facto, foi uma perda enorme, mas quanto aos Arcade Fire, o facto de fazerem sucesso e de irem parar à internet fez com que, apesar de já não haverem suporte físico, os Arcade Fire tenham conseguido recuperar a sua discografia. Enfim, eles terão conseguido também, não só pela internet, mas comprando os seus próprios discos, não é verdade? Quer dizer, é uma daquelas coisas que, pronto. Mas a verdade é esta, não deixa de ser irónico que assim tenha acontecido, os Arcade Fire então terem tido estes problemas. O tema We Use It To Wait vai fechar esta primeira parte, o tema de 2010. A segunda parte vai abrir com Spellamore, uma música do álbum de 2013. Para já não vos digo qual é que é, deixo em suspense. Vamos depois de intervalo revelar então qual é que é essa faixa. Para já, vamos então ficar com estes 4 temas. 3 de 2013, 1 de 2010, Gentleman's All com Makes Me Feel Alive, Bastille com Icarus, Laura Marling com Where Can I Go, e o tema de 2010, We Use It To Wait, dos Arcade Fire. Este é o Outros Caminhos. Makes me feel alive. quest for your ever grace. It scares me half to death. Look out to the future, but it tells you nothing. So take another breath. Your hands protect the flames from the wild winds around you. Icarus is flying too close to the sun. Putting up your armor when you leave, and you leave because you're certain of who you want to be. Canal 1. I was a daddy's girl sometime, but I loved my mama till the end of the line. I'm cold and I am bright. It's a curse of mine to be sad at night. It's a curse of mine to be sad at night. Late at night, he'll come to me and hear, tell me I'm alone. Don't you think I don't already know? All I see is road. No one takes me home. Truth about desire, they say, is a need to breathe for another day. Truth I heard about regret is the hardest truth I've come to yet. It's the hardest truth I've come to yet. Late at night, he'll come to me and hear, tell me I'm alone. Don't you think I don't already? All I hear was, there's something I don't know. Clothes on, you take them off and shoot away.

Olá, ouvintes, bem-vindos à segunda parte do nosso programa, do nosso Outros Caminhos. Os Paramore abriram esta segunda parte com One of Those Crazy Girls, uma das mais loucas raparigas. O tema faz parte do último álbum dos Paramore, portanto, deste ano de 2013. A banda que ficou, enfim, ficou marcada pelo sucesso de The Code, está aí com novos trabalhos, e este não é single, mas é um destaque que eu aqui deixo, porque é um dos grandes temas do álbum, e aliás, é daquelas coisas que eu acho que nós devemos ter sempre em conta isto. Os álbuns de muitos artistas, eu sei que muitos só valem por duas ou três faixas, mas há muitos discos que valem por toda uma integridade, e é o caso dos Paramore. Este disco é um disco íntegro. Portanto, quem gostar de 3 ou 4 músicas também vai gostar de todas as outras à partida. Enfim, mais de umas do que outras, mas vai gostar pelo menos a maior parte delas. E esta One of Those Girls, Crazy Girls, aliás, é para mim um exemplo de integridade, quer com o disco, quer com o próprio género indie rock dos Paramore. Vamos seguindo com músicas que essas os ouvintes já conhecem mais. É como digo, de vez em quando também convém passar por locais que a gente já conhece, não é? Como, enfim, para a gente não perder o norte. Os Ain't com Don't Save Me. Essa música fez de facto muito sucesso em 2012. Ela foi lançada ainda em 2011, mas fez muito sucesso apenas em 2012. E nós aqui vamos então recuperá-la. Vamos trazê-la aqui aos nossos microfones, por assim dizer. Provei também a música dos Muse, Butterflies and the Hurricanes, de 2003, é um bocadinho mais antiga, mas vale a pena conferir também nesta edição. Os Doctree com Crawling Back to You, de 2011, tal como o dos Ain, mais uma que fez muito sucesso e que não convém deixar esquecida. Os Doctree que continuam aí com novos trabalhos, com novos temas, mas este é talvez o maior sucesso, a par também com... Spell, como é que se chama a música? Bring the Spell, agora que faz o nome de música dos Doctree. Ou seja, mas enfim, são os dois sucessos maiores do projeto dos Doctree. Break the Spell é como se chama a outra música que em termos de sucesso pode comparar este Crawling Back to You, mas enfim, são músicas diferentes. A outra é mais para um rock um bocadinho mais pesado do que esta, mas pronto. Enfim, vamos então conferir os Doctree com Crawling Back to You. E por fim, os Stereophonics ficaram conhecidos por temas como Have a Nice Day, numa vertente mais comercial, aqui mais numa vertente mais não comercial, mais pura do seu estilo. O tema chama-se Bank Holiday. São essas as 4 músicas. Já agora este tema Bank Holiday era do álbum de 2007. Vamos ficar com estes 4 temas e eu volto daqui a pouco para mais música. Até já! change everything you are and everything you surely come. Hard times are ahead. Got to be the best. Got to change the world and use this chance to be heard. Thank you. desolate and bridges burned to the ground. And it's too late now to put out the fire. Tables turned, I'm the one who's burning now. Well, I'm doing all right till I close my eyes, and then I see your face and it's no surprise. Just like that, I'm crawling back to you. Just like you said I would, yeah. I'm swallowing my pride now, I'm crawling back to you. Yeah, I'm out of my head, can't wait any longer. And out of my knees, I thought I was stronger. Just like that, like you said I'd do. Yeah, I'm crawling. To forget how I left you hanging on by a thread, and everything I said, I'll regret it. Yeah, I was doing all right, thought I could make it. Then I see your face and it's hard to fake it. Just like that, I'm crawling back to you. Just like you said I would, yeah. I swallowed my pride, now I'm crawling back to you. Put out the fire. Yeah. stick a needle hard, really kicks you a nod. But I share the same bed in my mom's house tonight. I wait, I wait, I wait, I wait until he walks up the lane. It's all a fun and a fail, a bag all out of Monday. Street fighting, yeah, Sunday. You get out, out of Mondays. Yeah, some say that all the best days are mine. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. E já cá estamos depois desta música dos Stereophonics, Bank Holiday. Agora vou trazer-vos uma vertente mais electro-rock da questão. Porque digamos que o género indie tem muito que se lhe diga. E de que maneira? Né? Aliás, o indie é uma espécie de mundo por explorar. E nós aqui podemos fazer uma espécie de Portugal dos descobrimentos ao viajarmos no outros caminhos por essas mesmas músicas. E o que vou agora trazer são quatro temas do género electro-rock. Electro e electro-rock. E o primeiro logo se destaca porque foi logo um sucesso. Vamos ver se eu consigo dizer este nome todo. Passions Guest, aliás, Gets Us Nowhere Fast. O tema de 2013, ou seja, o tema recente, o tema deste ano, e é dos Capital Cities. E foi então, como disse, um sucesso imediato. O tema tem sido mesmo muito bem recebido, mesmo até porque não é assim muito seguidor do género. Mas a verdade é que foi mesmo um tema muito bem conseguido, muito bem. Enfim, entrou em várias contagens internacionais, não só dedicadas ao indie, mesmo no geral. O tema acabou que era ter assim mais para não comercial, acabou por tornar um tema comercial por força do sucesso, não é? Ainda bem, quando assim acontece, ainda bem. Vamos também ficar com um tema dos Daft Punk, aqui com Julian Casablanca. A música faz parte do seu mais recente trabalho. E chama-se Instant Crush. E vem um bocadinho na cena daquilo que eu disse com respeito ao Paramore. Aqui a vertente é diferente, este é electro-rock, até é mais electro-pop. E o que acontece é que os Daft Punk também são muito fiéis à sua linha. E neste álbum também mantém essa fidelidade à linha. Eu já sei que os Daft Punk tiveram várias críticas. Enfim, esperava-se só uma filosofia diferente dos Daft Punk. A verdade é que nós também somos sempre a fazer o mesmo. Vai dar tudo ao mesmo e cansa, não é? Os Daft Punk quiseram, e na minha opinião, de forma muito bem conseguida, inovar, trazer novas sonoridades, e este Instant Crush é um exemplo disso, tal como é o tema Get Lucky, que é o que está a fazer sucesso, mas este tema, que vamos aqui ouvir, Instant Crush, que faz parte do álbum, parece-me também um tema muito bem conseguido. Aqui com Julian Casablanca vamos conferir então este tema. E por fim, nada, ainda mais temas. Vamos ficar com os Germans, o tema Cruel de 2013. Confesso, sobre este projeto não tenho nenhuma informação, portanto vou passar já para a quarta música, não tenho mais nenhuma informação sobre este tema, mas teria de trazer aqui, deixar aqui o registro como electro, música electro, indie electro, digamos assim. Into the Sand do CSS, mais para lembrar aquelas folhas de estilo, não é? Dos códigos da HTML. Mas também confesso que desconheço a origem do grupo, mas ainda assim posso dizer que este Into the Sun está a fazer algum sucesso. Não tenho o ano de lançamento desta música, mas deverá ser de 2013 ou 2012, dada a sua receptividade recentemente. Vamos conferir estes quatro temas, pertencem ao género indie electro, vamos chamar assim, porque os Capital City é mais para o pop rock, os Daft Punk do rock não tem nada, portanto, enfim, e os TSS têm mais rock do que pop. Vamos à música então, ficamos para já, assim de seguida, com os Capital City e o tema Patience gets Us Nowhere Fast. Vamos à música. I'm telling you the truth. You are the one. Canal 1. Never knew anyone who could be so Agora um bocadinho de músicas mais noturnas, vou chamar assim, até porque já vamos, para quem está a ouvir pela Serra Mar Abrário, já vamos um bocadinho para a noite, não é? Portanto, vamos trazer aqui temas, e atenção que este já é o segundo dia, ou fica a par com o dia 20, o segundo dia maior do ano, mas o primeiro foi ontem, aliás, o primeiro foi hoje no Canal 1 e foi ontem na Serra Mar Abrário. Mas pronto, portanto, é para todos aqueles que estão a escutar pela Serra Mar Abrário, já começa a anoitecer com certeza. Portanto, se sabem bem estas musiquinhas, para quem está a ver a tarde a passar no Canal 1, pois muito bem, também é bom escutar estas melodias. Vamos começar para já, primeiro de tudo, por uma musiquinha dos Perfume Genius No Tear, de 2012, e Rosie Thomas, com uma voz bonita. O tema chama-se Over the Moon, Acabou a Lua, também é de 2012, ou O Fim da Lua, também era 2012. Ainda 2012, os Na Costa, com Like War Eyes. E pronto, e é com estas três músicas que vamos fechar, com mais uma também, neste caso dos Pentatonix. Esta música é brutal, chama-se Only We Know, aliás, Oh Will I Know, assim está correto. É uma música fantástica esta dos Pentatonix. Eu convido a escutarem. São os próximos 4 que vamos ouvir, depois um breve intervalo e eu regresso aqui a pouco para a terceira e última parte, que já não terá indie rock, que será dedicada à música clássica. Fico por aí, este é o Outros Caminhos. And you leave me with nothing. I will shed no tear. Earth gives way. You leave me hanging. I will shed no tear. With or without you, and the corner it will turn. With or without you, and I will carry on. I will carry on with grace, zero tears, zero tears on my face. And joy in my step, the way you play with my heart makes me your instrument. When I'm walking with you, looks like I'm walking on clouds. I always feel love just by being around, 'cause you fill me with love. Yeah, you fill me with love. You fill me with love, and I'm over the moon in love with you. And I think your hands when I think of your grin, the way you light up the room just by you walking, makes me feel like a child, makes me sing out of tune, get the speed in my heart when I'm lying with you, 'cause you fill me with love, yeah, you fill me with love, you fill me with love, and I'm over the moon in love with you. The first time you held me. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. As the fortune unfold on these events, you're in bed. Hear the feelings come the night of breakdown. You're when, and the colors and times don't remind of all the better times we used to have. Hey, here we go.

Oh, there's a night in the road, things are silent. I'm gonna whistle a tune. Oh, there's a desert, the size can't be measured. I'm gonna count all the dunes. Out there's a world that calls for me, girl, heading out into the unknown. With fear and strangers and all kinds of danger, please don't say I'm going alone. To the ends of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the ends of the earth, would you follow me? Well, if you will never say my destiny. All you do is stand in place. I'm on a river that winds on forever. Follow till I get where I'm going. Maybe I'm heading to die, but I'm still gonna try. I guess I'm going home. Ouvintes, bem-vindos a esta terceira e última parte do Outros Caminhos. A parte que vai ser mais curta, mas que ainda assim terá motivos de interesse. E vamos já ficar com uma composição que foi originalmente apresentada em 1960, no ano de 1960. A obra clássica é composta, e muito bem, na minha opinião, por um senhor... de seu nome, agora aqui fez-me o nome, Barry Wordsworth, é isso mesmo, também aqui faltar-me o apelido. Barry Wordsworth, só me na cabeça o Manilo, que nada tinha a ver com isto. Barry Wordsworth, ele que compôs esta, não vou chamar-lhe cómica, enfim, não sei, enfim, é irreverente, enfim. A Filha Mal Guardada é uma tradução para português, La Fille Mal Gardée. É uma história que começa em 1789 e só acaba em 1960. De facto, uma obra que teve logo uma aceitação por parte da crítica e do público muito grande e que foi, portanto, é uma das grandes obras contemporâneas da música clássica e do balé em específico. É mais um balé que nós estamos aqui a ouvir. É portanto uma composição que neste caso se divide em dois atos, pronto, e que vai trazer ao nosso auditório precisamente este momento de descontração que se vai aliás sentir na própria conjugação melódica. Aliás, é imprescindível, mas muitas vezes estas percepções só se dão conta quando o espectador está no local a assistir à encenação com a dança, não é? Aliás, tem que ser, não é? A música não pode transmitir tudo, tem que transmitir o essencial, mas não tudo. Até porque o balé também tem que fazer a sua parte, e a dança existe para isso mesmo, para passar uma mensagem. Mas assim, no caso concreto, pela melodia de Barry Wordsworth, lá é outra vez de Samanilo, pela melodia de Barry Wordsworth, conseguimos ter uma ideia da comicidade da situação, em alguns momentos sobretudo, e enfim, é de facto um momento que convido a escutar. Como disse, esta obra divide-se em dois atos, e eu não me vou alongar mais, vou deixar que escute. Deixe-me só dizer-lhe que daqui a pouco, quando eu voltar desta obra de Barry Wadsworth, chegam as minhas despedidas, e aí sim com algumas musiquinhas que os ouvintes já conhecem, e que bem que conhecem. Vou fazer uma exceção à regra, vou trazer músicas só que lideraram tops que os ouvintes conhecem, que dispensam qualquer tipo de apresentação, e sim também na área da dance music. Mas para já, para conferir então esta obra apresentada, como disse, originalmente em 1960, não sei exatamente quando é que acabou de ser escrita, de todas formas, composta neste caso, de todas formas foi apresentada no ano de 1960 e foi um sucesso imediato dentro da área. Para conferir então esta La Fille Mal Gardée, ou A Filha Mal Guardada, como preferir, de Barry Wadsworth. ouvintes, terminou a apresentação desta obra de Barry Wadsworth, esta La Fille Margardée, que acabamos então de escutar na íntegra, toda a peça, que é uma peça pequena, mal é pequena, como é lógico, mas é lógico, enfim, à partida, não é? Mas é de facto uma composição que vale a pena ouvir, espero que tenham gostado. Espero francamente que tenham gostado. Vamos seguir para o término desta edição do nosso Outros Caminhos, para a penúltima semana completa do mês de junho. E vamos então ficar com temas, como disse há instantes, que dispensam apresentações. Alguns até dão para mexer o corpinho, como é este da Cher. O tema chama-se Believe, é de 1999, e ela foi a cantora com mais idade a chegar ao número 1 na Billboard. Na altura tinha 52 anos. A Cher hoje tem uns assustadores 65 anos. Isto dá aí para as curvas. Vamos conferir, aliás, 64 anos. Enfim, pronto, anda por aí. Não é 64 nada, são 65, 66, mas acho que ainda são 65. Vamos conferir então este Believe da Cher, logo depois este TLC com No Scrub. Ainda por ouvir também um tema, estes dois temas ficaram no primeiro e segundo lugar da Billboard. Também para conferir o tema da Faith Hill, chama-se Breathe, ficou na liderança da Billboard. E eu fui à Billboard buscar Falling, de Alicia Keys, do ano 2001. O tema ficou em segundo lugar. E, enfim, eu trouxe esta música mais para coincidir também em termos de género com a que ficou em primeiro no ano 2000. Breathe, da Faith Hill. E eu assim despeço-me, desejo a todo o auditório a continuação de uma ótima tarde ou noite, dependendo da estação em que esteja a escutar-nos. No Canal 1 é uma boa tarde, em canal1.radioantenaweb.info. Na Serra Mar Web Rádio é boa noite, em www.serramar.org. Ouvintes, tenham todos então a continuação de um ótimo momento musical, porque quer no Canal 1, quer na Serra Mar, há ainda programação para conferir e, portanto, ficamos com programação do respectivo canal. Uma boa tarde ou boa noite a todos, fiquem bem e até para a semana. Share com Billy! No matter how yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no can feel you breathe. Just breathe. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me there.